minha história, tudo glória. Mas só deixa eu te contar o que eu passei por lá. Mas ainda fico impressionado com as coisas da cidade. Aqueles manos se foram, chegaram onde se foram, pra onde foram, ninguém sabe, ninguém faz. Anos e anos da correria, vai, leve, trai. Anos e anos da correria, vai, leve, trai, yeah.